Portal do Arrocha. Música do meu amigo Gil Duarte, o Mourão. Linda canção, meu velho. Então acabou. No começo pareceu perfeito, mas você fez tudo do seu jeito. Essa dor ficou só no meu peito. Então não acabou. Dois não ama com o amor de um. O amor pra dois é o comum. Com seu erro me tornei mais um na sua história. Pra não chorar, beber pra dor passar. Se me perguntar agora, chora pra quê? Chega de sofrer. Eu não aguento olhar pra sua cara, porque sei que a dor do amor não sara. Sou pra você, aceito te perder. Me sujei com esse amor bandido. Meu amor não foi correspondido. Então acabou. Alex Gravações, CD Point, Canção CD, Jesus Moraes, tamo junto. Então acabou. No começo pareceu perfeito, mas você fez tudo do seu jeito. Essa dor ficou só no meu peito. Então acabou. Dois não ama com o amor de um. O amor pra dois é o comum. Com seu erro me tornei mais um na sua história. Pra não chorar, beber pra dor passar. Chora pra quê? Chega de sofrer. Eu não aguento olhar pra sua cara, porque sei que a dor do amor não sara, não. Sou pra você, aceito te perder. Me sujei com esse amor bandido. Meu amor não foi correspondido. Então acabou. E é devido a mais alguém em Maceió.